sapatoku cedo ali conheci. Já sabia era amor tão descomplicado assim. Quando dei por mim já completamente seu, chegou a me perguntar que eu procurei outros olhares. Eu já naveguei em tantos mares. Eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei. Por que gastei todo esse tempo em vão? Se a minha vida começou quando encontrei. Quando encontrei você, vi que não preciso mais andar sozinho. Seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz. Amor, feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Naveguei em tantos mares, eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei. Porque gastei todo esse tempo em vão, se a minha vida começou quando encontrei. Quando encontrei você, amor, vi que não preciso mais andar sozinho. Seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz. Amor, feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Se amanhã, se estamos.